Terminal 17, taxi travado, pelo. Contato visual, tem pouso autorizado, portal no 7, o vento 2,0 graus, 1,5 nós, Patão Lima, vamos para aquilo. Pelo, terminal abaixo travado. Patango, Eco Lima, November, ascende, Chupão. Vou passar o ponte, eu não dá pra Patango, Eco Lima, November, contato radar 67mm Nordeste de Salvador. Reporte no ideal de destino, é de Salvador 1096. 1096 é o ajuste já para o ideal. Fechou, Patango, Eco Lima, November, autorizado isso é 4.510. November, descendo para 4.510. Trolho, de Otomatar, solicita, por gentileza. Prossiga. Voar na magnética 260, proa de Valês, é praticamente a proa direta do destino, está autorizado. Pelo menos dentro do, da terminal, após perder na concentra. Afirma 260, presente? Firmo 260. Até Romeu, Índia, até Papá, aguarde. Aguarde, Papá. Confirmando o controle, a magnética 240, apenas 15 graus à direita. Gente, Índia, hotel Papá, vamos ao termo de Gil. Gente, graças de hotel Papá, agradecer. Salvador, Oceano 63, 10, 7, informação, Rio de Forte. Oceano 63, 10, com a sinificação via chegada Petipe 1, vê se mantém o nível 120. Oceano 63, 10. 120 via Petipe para 22, Oceano 63, 10. Lima, parque lo persiga. Trouxe a interseção, reporte para ingressão no 7, Lima, parque lo. Aquilo reparte livrando no 7. E Hotel Papão, mais quantas milhas nessa proa devido a desvios? Mais 7 milhas, senhor, bem no limite da terminal. Tenente, Índio Hotel Papá, após os desvios, vou à posição bem B. Tenente, após os desvios, bem B, Índio Hotel Papá. Por novembro, vamos fazer um pequeno desvio aqui à esquerda. Pelo quanto o Leco, Zulio Novela. Tá fazendo um pequeno desvio aqui à esquerda, senhor. Já volto pra voo novamente, já atingindo 4.500. Ciente, Leco, Zulio Novela, informa o término de desvio na proa de... da rotatória. Chiaza. Confirma se é da escola de ferro. Afirmo. Ciente, copiado, da escola de ferro. Tá, atingiu 4.500. Vê se mantém a 1.500 pés, Leco, Zulio Novela. Informa quando possível voar direto, Chiaza. Só mais umas 5 milhas aqui e voa o Cerrado. R3120, Xané 6310. Qual foi o controle? Ainda R3120, Xané 6310. Deixa eu manter o 050, Xané 6310. 3150, Xaná. CEASA presente, Zulu Novembro. Xaná, ciente é que Zulu Novembro voando CEASA, descendo 1.510 em campo com divisão. Contato João. Xaná 3110, número 2 em aproximação para Salvador, número 1 no transporte de enfermo. E se redução para 2209, a Xané 6310. Gente, reduzindo a Xané. Eu sou o Dio Tapapá, eu já comando da Xê, aí eu já ligo a formação à direita da roda. Gente, tem lido já efetuou os desvios, tem condições de voar coral? Negativo, senhor, pode ser. Gente, Dio Tapapá, oi, Dendê. É Prisma no zero, preparação para sequenciamento, curva direita na proa 065. Limite é radial 1-1-0 do Verde Salvador. 0-5, a proa limitada a 1-1-0 Salvador. F-1-0 visual. Zulu Novembro, chame Torre Salvador na frequência 18.95, solicite instruções para pouso. 18.95 para Torre Novembro. Torre Zulu Novembro. Torre Zulu Novembro, livre prosseguir, após curta final no 7. Após na curta final no 7, Novembro. Passagem 5000, Xadar 6310. 6310, fala, interceptor localizador, curva esquerda na proa 340, informe estabilizado, para procedimento. 340 e desce para 2000, confirma. Afirma, desce e mantém 2000 pés. Ajuste o metro 1016, informe estabilizado. Entre 340, desce 2000, reporte estabilizado. Seu papá, serviço radar encerrado, 60 mil da Sociedade Salvador, mantém nível de voo na 00, chama o controle Ilhéus, na frequência 20.1. 1201, senhor, uma boa noite, bom final de semana, ainda o seu papá com a cor de grau. Boa. Final no 7, não é, passou e salvou. Avistado, pouso autorizado, 97, o vento... 210 graus com 14 nós. Oh, é, né? Sapiente no Solo 51, boa noite. Está estabilizado, Xalé 6310. 6310, completo final do procedimento LS de Lucha, mas agora atua na frequência 18, décima 95. 895, boa. Salvador, Xalé 6310, final 28. 118, décima 95. Boa. 6310, final 28. 310, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, com 14 nós, 14 nós. Vente 220 com 14. Zero, Solo 54, próxima à esquerda, antes de ingressar na Taxiway Alpha, chama o Solo 21, decimal 9, boa noite. 219, decimal. noite, voo 2043, está no ponto fera na 28, pronto. Autorizado a linha de decolar, pista 28, o vento é 220 graus com 17 nós, 17 nós. A linha de decolar, 28, obrigado, 043. Decola 03, controle 119, sequência 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Ok, 208, boa. Controle, boa noite, voo 2043, mantendo a pro. Voo 2043, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 360, via saída, salvo 1. 360, voo 2043, mantém a pro ainda? Preciso para manter a proa, está passando 1500 metros. PS está livre de desvios em forma alterna na proa da posição Xau. Tá, na presente são, bom, vou 2043. Drone, boa noite, voo 9096. Voo 9096, sendo indicação via chegada Sovo 1, desse mantenha o 050. Via, seria TPIP 1 ou 50, voo 096. Afirmo, TPIP 1. Ciente, via, voo 096. Afirmo, voo 096. Zero quatro três. Siga, senhor, 043. O filme tá voando, lida? Sim, mas você conhece, viu? Gente. Roda presente em Montima 2043, senhor. Voo 2043, mantém a proa de Leda. Ao chame Centro Recife, na frequência 2835, até 251 e já se diretamente ao centro. Chamar Recife, mantendo a proa de Leda 2835, 251. Alô, Valente. Victor, Rio Xanã, 6259. Ah, nós estamos aqui prontos para o teste, o pessoal está passando autorização aí, ainda vai aguardar vocês já bem. A gente poderia coordenar a nossa tática aí para a cabeceira 28. Na 096, após a posição bomba, vai precisar manter a proa 90 por 5 milhas para evitar uma formação. Posso retornar ao PIN? Sete, gol na 096, informe na proa do PIN. Olá. Controle Salvador, boa noite, gol 9081. Gol 9081, a sua indicação via chegada a BOMED, corrijo. PIP 1, desse manter o nível 050. Via chegada, gol 9081. Desce via PIP para o 050, gol 9081. Pringo 096. 096, fui TPP. TPP 096. Salvador, o azul 2795 transfere no ideal de descida com a uniform. Azul 2795, essa unificação via chegada e pit desse mantenha nível 060, ajuste centímetro no 017. Ok, Sint, autorizaria o X-ray da 2028? Após o pit, voo Victor 363 para final do procedimento LS X-ray pista 28. Ok, após IPIP, voo Serra Victor 363, o 2795. Salvador, Oceania 629, boa noite autorizado, alinhar decolar, pista 28, o vento 220 graus com 15 nós, 15 nós. É, entendeu que a linha decola, sua frequência assim, bem como a do solo, tem muito barulho de conversa por trás, eu não sei porquê, mas são as suas frequências. Afirmo, verifique o equipamento, está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 15 nós. Ok, continua com a voz de muitas mulheres falando aí. É, vai decolar hoje, né, 6259. Toro 2795, só confirmando, desce via. Azul 2795, via. Via, 2795. Voe a posição. Corre. Voe o Serra Victor 363, azul 2795, para final do procedimento do LSX Ray, desse mantém a 2500 pés. Ajuste o altímetro no 017. Vai voar o Serra Victor 363, o 2795. Afirmo, qual foi a velocidade de cada? Ele dá 28. O azul 2795, confirma a velocidade de cada? 2409. Sim, aí tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do Serra Victor 363? Afirmo, tem condições de manter até 7 milhas para o Serra Victor 363. Por gentileza, para sequenciamento, azul 2795. Ok, desce até quanto? Até 2500 pés. Até 2500 com 10017. 8. 259, contato radar na decolagem, sub mantendo nível 360 via saída Sambo 1. Quem está mantendo a prole de decolagem até 2500 e após vou direto Sambo. Afirmo, Xanai 6259. O 2795 vai precisar um desvio para a direita por 10 milhas e retorna pro do Serra Vitor 363. Pede. Autorizaria o 6259 voar direto ao Monte, mano? Boa noite, 096. Boa noite, completo final, chame torno, no 8, décima 95. 2895, boa noite, 096. Faz 13 e nós, autorizado a decolar, pista 28. Xanai 6259, mantém o perfil da saída, a moto vai à área do centro e iremos coordenar. Ok, vamos para o centro. Oi, boa noite.